receber composições, o homem do hit. Contatos 9160-7544. Olha você outra vez, me pedindo pra voltar. Será que você não percebe que a gente não tem volta? Já conheço seu joguinho, seu poder de sedução. Esqueça, acabou de vez, te deletei do meu coração. Não adianta cê fazer seu drama, já tem outra aqui na minha cama. Sinto muito, cê perdeu o cara que te ama. Você não muda, vem sempre com a ideia nova, mensagem de paz. Você não muda, já sei das suas intenções, eu já não caio mais. Você não muda, vem sempre com uma ideia nova, mensagem de paz. Você não muda, já sei das suas intenções, eu já não caio mais. Que pena, nosso amor morreu, já ficou pra trás. Ô, paixão! FB Composições, o homem do hit. Contatos 9160-7544. Portal do La Rocha. Já conheço o seu joguinho, seu poder de sedução. Esqueça, acabou de vez, te deletei do meu coração. Não adianta cê fazer seu drama, já tem outra aqui na minha cama. Sinto muito, cê perdeu o cara que te ama. Você não muda, percebe com uma ideia nova, mensagem de paz. Você não muda, já sei das suas intenções, eu já não caio mais. Você não muda, sempre com uma ideia nova, mensagem de paz. Você não muda, já sei das suas intenções, eu já não caio mais. Que pena, nosso amor morreu, já ficou pra trás. Que pena, nosso amor morreu, já ficou pra trás.